Pacífico do Bahia do Brasil. Merci. Eu sou muito. Obrigado. Obrigado. Eu sou Pacífico do Bahia do Brasil. Isso é muito do céu, motherfucker! Isso é muito do céu, motherfucker! Tô inspirado por você, garoto! Eu sei que tem uma coisa Thank you. Thank you. Come on, dude.